din din din din din, guitarra chama tambor. Din din din din din, chiclete calipe som. Se liga, vai! Calypso! Se liga no swing da guitarra do Chimbinha, balançando e fazendo a galera levantar poeira. Na batida da viola, lá vem o barulho chiclete. Eu também já senti a ticaia na folia, na levada do timbal. Entrei no clima pra se apaixonar. Quero ver, quero ver o seu TVT. Sacudir, balançar, deixa o som te levar. Abre o seu coração, solte sua emoção no ar. É só me chamar que eu vou. Tigre de guiê, tigre de guiô. Eu quero te namorar. Tigre de guiê, tigre de guiô. Tum, tum, tum, tá, tá. Din, din, din, tum, tum. Guitarra chamou tambor. Tum, din, din, din, tum, tum. Chiclete calypso. Tum, din, din, din, tum, tum. Guitarra chamou tambor. Tum, din, din, din, tum, tum. Chiclete calypso. Calypso balançando e fazendo a galera balançar. Na geral, na geral. Se liga na batida da viola, lá vem o bagulho chocante. Eu também já senti a ticaia na folia, na levada do timbal. Quebra, quebra. Entre no clima pra se apaixonar. Quero ver o seu TTT. Sacudir, balançar, deixa o som te levar. A